Bruno, boa noite, eu tenho informação Quebec para Galeão, eu já tenho 360 aprovado, você está pronto para cópia? Bruno 971 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Brasiluno 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 1-20.8. Transponder 5545, Gol no 971. Transponder 5545. 545, cotejamento correto no 971. Eu vou checar o Notan. Mas a princípio eu tenho a impressão que a rota é essa mesma que partiu aqui pra gente. É para os alunos zero SMAP, após direto Lufto, após direto Barbacena, senhor. Maravilha, obrigado. Ok. Solo, gol no 099, deixa a Quebec autorização Confins. Bom dia no 099, Confins 360 já tem aprovado, Quebec correto, pronto, cobre. Afirmo. Bono 099 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Zulu 6, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120 decima 8, aciona 5542, gol 104, correção, gol no 099. Autorizado 360 via Zulu 6, da El, Leda Bridge, curva à direita. 542, transpondo 208, controle, gol no 099. 5542, procedimento correto, dono 099. Rotão 8, chame pronto para o pushback, 0 metro. Bora. Segura 866, tá, está fechando. Ele é 7309, 0, 19. Esse completa a aproximação final LF, chama a torre 118, 612. 86, boa noite, nós também. Boa noite. próximo pushback acionamento 2. Aprovado o pushback acionamento, Golo 099, Chimitac. Camarada táxi no 082. The ground control 077, requesting startup and pushback, gate number 11. Stand 11, Condo 077, clear for push and start, call me ready for taxi. Condo 077, start with the proof, call you for taxi. Tango Alpha Papa, controle direto, posição ITAP, desça para 050. O TAP-3197903, pushback acionamento. Gente, no portão 3 tem Libra, chame táxi, TAP-3197. Chama da para trás, TAP-3190. Seven, you're going to follow the instructions of the ground crew of Infraero, and you're going to perform your pushback, and then your aircraft is going to be towed until a beam gate 08. At a beam gate 08, you're going to call me ready for taxi, Condor 077. Okay, Condor 077, for the ground crew instructions, will be towed to the beam 08, and from there on, call you for taxi. Ao solo. Prossiga. Algum problema no push, senhor? Negativo, está enchendo imediatamente. Solo Goro 099, 79 a bordo, 3 horas e 20 Campinas. 079, 3 e 20 Campinas. Você tem táxi aprovado até através do portão 6 dúzia. Ajuste o Goro no 0 no 4. Chame através do 6 dúzia para prosseguir com táxi. O Goro 099. Parado através do 6 dúzia. Goro 7, 099. Para Salvador, ano 866, voo. Muito boa noite. Ingressando a Alfa, 2. Boa noite, 66. Boa noite, táxi via Alfa. Chame para ingresso para que Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 66. Através do 612, Goro 099. Copiado no 099. Guarde, o senhor irá, o seu número 2 no ponto de espera, atrás do Airbus da TAM agora, iniciando o pushback no portão 03. É, que bola 099, como número 2. Oito, boa noite, 66, visual com pouco. Copiado no 866, mantenha-se do Juliette. Da Juliette, 66. Santa 3197 estacionado, pronto para táxi, alterna Campinas, 3 horas e 45 de autonomia, 166 ao PLB. Santa 3197, táxi aprovado à direita, ponto de espera piscina 0, ajuste no 014, no ponto de espera, deixa eu meter a frequência 118 decimal, 612 já. Direita, ponto de espera 118,6, Santa 3197, já toma boa. 099, segue o Airbus da TAM em direção ponto de espera via Índia, 1014, ponto de espera torre 18,612, já. Vai seguir o TAM 1812 lá, o Golão 0699. Boa noite, 66, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa na Juliette para o portão 02. Juliette vai até o 02, né, 66. Faz o gol. Titã Golfo Papá, desça para 3 mil pés com 1-0-4. Titã Golfo Papá, vou em posição Duna. Você me chamou no 971, puxa para o estacionamento, porta 1. Cara, aguarde para o posto de estacionamento. Bônus 971, coordenação aplica de solo. Após o Boeing da companhia ingressar no portão 2, tem livre pushback acionamento no 1, no chame táxi no 971. Romeu Tango Papá, autorizado 2 mil pés, altímetro agora 1015, livre final LF. Gol 1168, desça e mantenha 3 mil pés, 1015, gol 1168. 3 mil pés, 1015, gol 1168. controle Salvador, boa noite, está 3197, passa 1500 na Dayal. Então, 3197, acende o código 5535, direto posição Leda, vigilância. 5535 no código, Leda, 3197, obrigado. Campinas 971, confirme 1993 Campinas, isso? Sim. Ok, 971, taxi aprovado direito, ponto espera pistola 0, ajuste agora no 0 no 5, acabou de mudar. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 612, gol no 971, tenha um bom voo. Obrigado, mais. Do 077 Captain Texas. Salvador, gol no 099. Gol no 099, boa noite, contato com radar na decolagem, direto posição Leda, vigilância. Na proa de Leda, gol no 099, obrigado. And have a good flight, sir. Condor 077, we are main airport in India, holding point runway 10. Direct 1015, at holding point from 1806. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, chefe. O Alfa Papá, ciente, passando Luna, completa elétrica, torre 1862. 1862, obrigado. Santa 3197 é o controle, voo e bridge. Bridge, obrigado, 3197. Bom, no 168, desse mantenha 2000 pés, livre LS, repostabilizado lock. 2000 pés, livre LS, é potencializado, voo 1168. E a informação adicional, reduz a 1709. 1709, voo 1168. Salvador, teria como o voo no 099, teria condições de uma bridge? No 099? Não vai ser possível que tenha uma aeronave que decolou à sua frente e está 16 milhas separado, passando 120 na mesma aeronave. Gente, o voo no 099 tem condições de incrementar a razão. A aeronave já está passando 120, hein, subindo. Gente, voo no 099, obrigado. Controle Salvador, voo 1971, boa noite, cruza 1500. 1971, boa noite, direto posição Leda, contato radar vigilância. Gente, direto Leda, 1971. Hold position. Holding position, Condor 077. Could we stay on the upper taxi? I didn't copy that, sir. Should we switch to tower or should we stay on the upper taxi? I'm sorry, sir. You should have switched to tower back at the holding point. You've overshot the holding point by 1.5 aircraft left. Please now contact tower frequency 118.6. Okay, that's one of the misunderstandings for that. We contact tower now, for us. Continue direto Lida, 1971. Positivo, mantém aqui aguardando. 1168, completa a aproximação final LS e chame agora a torre 118-612. 118-6, gol 1168. Tanto 3197, chame Recife 125 decimal 1 no dela. Recife 10, obrigado, bom serviço. 3197. O no 099 é o controle. Autorizado da presente voar bridge. Tá pronto de bridge, obrigado, agora 099. No 099, passa o nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 125 decimal 1. 251, obrigado, 099. Formei o Tango Alfa, Papá, confirme Patrick Celestina. Aerosciente, táxi aprovado via Alfa, ingressa na Juliette. Contorno o pátio principal, me chama ingressando Taxi Lima, Papa Romeu Tango Alfa, Papa. Salvador, Bonal de Gol, 1168, livrou via Fox Fox. Bonal de Gol, 1168, autorizado Alfa Juliette, portão 5. Segue portão 5, Gol, 1168. Tango Alfa Papá, na escuta. Quando na Lima, senhor, por gentileza, chame 118 decimal meia dúzia para prosseguir o táxi até o pátio 5. 5 decimal 1. 251, boa noite. Boa noite, Natcha, boa tarde, Condor 077, passing 1500, climbing level 330. Condor 077, radio 500, on departure procedure. Clear to left turning, direct to Puka intersection, climbing to level 330. Condor 077, left turn direct Puka, climbing level 330. AFOM 77. Conda 077, Salvador departure. Conda 077, go ahead. Okay, about the holding point, we have a non-standard holding point here in Salvador, so it's a very common mistake. Yeah, no, I realized it afterwards, but you have it pretty early, first of the airport, and I know about it, but I just forgot it this time. Yeah, we really need to have a lighting strip on the ground. We've already asked for it, but so far nothing. That would be a good idea. Okay, thank you. You're welcome. Ok, direto Duna, desse mantenha 2000, 1-0 no 5. Port 077, contact now receive center at 126-85. 077-126-85, have a good night. Night to you too, have a nice night. 3858, autorizado e LS, chama estabilizado. Passa na estabilidade, 58. Dá autorização para Guarulhos. Boa noite, informação Romeu com a reta. Eu tenho o 400 aprovado para Guarulhos, o senhor está pronto para cópia? Pronto cópia, voo 9081. Voo 9081 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeu, nível de voo 400, via Aprozulu 10 até SMAP, após direto posição Awake, após direto Mike India Alpha, após Aprozulu 44, Nilsa, após direto. Decola da pista 10. Primeira curva à direita. Subida da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta Aprozulu 10. O nível de voo autorizado 400. Controle opera em 120.8. Transponder 5564. Voo 9081. Autorizado Guarulhos no 400. Decolando da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, após Bridge Aprozulu 10, Snap, Awake, Mike India Alpha, Aprozulu 44, Nilsa e após direto Guarulhos. O controle é 1208, o código transponder 5564, o gol 9081 no portal 5. Protegimento correto, gol 9081, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chama quando pronto o gol 9081. Obrigado. Boa noite, Tan 3858, autorizando Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, com 3, 3G62, é o controle, a SAM.